E hoje nós continuamos com a apresentação de órgão e dentro de um contexto de religiosidade. O compositor é o Georges Maufort, que viveu de 1653 a 1704. E apresentamos dele tocatas para órgão na interpretação de René Scorjan. Nós ontem começamos a esboçar alguma ideia do que o órgão significa em termos de sensibilização, de tocar a nossa alma, de nos levar a outras dimensões dentro das cerimônias religiosas. E eu então me referi ao fato de que eu tinha algumas lembranças da infância. Eu estudei em São Paulo, de onde sou, onde vivi a maior parte da minha vida, e estudei numa escola católica. Minha família é católica, não extremamente praticante, mas aquele tipo do católico brasileiro que não é tão praticante assim, mas que assume e tem todo um contexto. Eu, descendente de italianos, nada mais lógico que eu tivesse essa formação católica. E nessa escola havia uma capela muito bonita, para mim ela era fascinante. E em alguns momentos eles levavam, durante o ano, em algumas celebrações, levavam os alunos e havia o canto gregoriano e o órgão. E aquilo, desde pequeno, me comovia, eu realmente ficava fascinado. Então a minha paixão pelo órgão é imensa. A emoção que se sente ouvindo um órgão ao vivo, dentro da acústica que normalmente todas as igrejas têm, é incomparável. Eu acredito que as pessoas até já tenham, de certa forma, passado por essa vivência, porque em muitos casamentos também se toca o órgão. Agora, quando o órgão é um órgão que tenha maior qualidade, não é um órgão elétrico, são aqueles órgãos com aquela projeção das tubas, e aquilo é fenomenal, maravilhoso. Então eu queria deixar esse registro, porque esse som me reporta a muita coisa boa que ficou no passado, mas que continua presente, o presente eterno do sentimento, da sensibilidade.